Mike Echo Delta, chame a torre 1186 e solicite instruções para o pão. 186 Gato Delta. Livre a restrição 130 ou... Livre. Ok, obrigado. Fala para 3224. Chame Recife, 1251, câmbio. 1251, Bono 073. Papatango, Bravo, Kilo, Whisky, controle Salvador. Prossiga em condições visuais e na escuta, Bravo, Kilo. Fazer toque arremetido em Veracruz? Ah, muito bom. Então informe passando através do farol da barra. Papa Romeo, Fox, Sierra Vitor, controle. Está agora 59 milhas afastado de Salvador. Chame Ilhéus, frequência 1201. Boa. voador, muito boa tarde, 98305, sente na informação November, Guarulhos. Estimativa na 983, atualizado 360, para Guarulhos, decolada 10, direita, Dael, no perfil da Dael, transição Leda, bridge, após Upper Zulu, 1-6, 1935, com controle 5-5-5 no transponder, 1-983. Camará. Alô, Salvador Goma 397, informação November. Gol 1397. Positivo, frequência livre, até o retorno. Paulo Salvador, 35-5-900, centro de informação, novembro, autorização aberta. 397, pronto. Thank you. Socorro, 1397 na 62, em funcionamento. Cidade de Maratá, 397. Mike Bravo Uniforme, procede de IRC, prossiga. Para 8000 Amã, chegada Amã, pista 10018. Solo, Salvador, 35.5900, para posto de escalamento. Para 2000, voe direto Duna para o ILS. 2000, Duna para o ILS. Pode manter Raicílio 319? Vou deixar a seu critério. Obrigado. Para o táxi 355-595 com 62 a bordo, está com 4 horas de autonomia e alterna Salvador. Índia Alfa, 4.186, obrigado. Pode ver. Salvador, gol 1397. Gol 1397, controle Salvador, contato radar.